se candidatando para a barreira de 180. Ok, eu tenho 200 autorizado, o senhor aceita? É, seria possível 180 para a gente? Ok, centro. Então eu vou coordenar junto ao centro, só um minutinho a cópia, o 2231. Tá aguardando. Se mantenha 2000, informe o localizador. Redução para 170, descendo para 2000, informará no LOC. 5488. Salve, Salvador. Muito boa tarde. Eu vou ao 077, tem informação, tá bom? Vou no 077, aguarde a cópia, o número 2. Aguarde, agora 077. Pronto, Salvador, vou 399, tem capitão também, transação com Goiânia. Ok, com 399, o número 3, só um instante a cópia. Salve no meio, interceptou logo. E passadora, complete final ILS, torre 118, decimal 6. 118,6, 9 no meio. Controle em 20.8, bom voo. 208, né? 27, vai 37. Pra bota. Controle Salvador, Xané 327. Xané 327, contato radar, suba ao 220, saída da EL. 220, perfil da EL, né? 327. Albedo Lima Data Lima? É. Autorizado, Web 5729, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Controle, o Gilete Angelou está ali dentro do sol vertical de Itapo, que comeu? Afirmo. Angelou. Era 59 ou no meia. Em pista 10 livre, pouso autorizado na mesma, vento 140 graus com 13 nós. Livre pouso, 59 no meia. Hotel Bravo Hotel para o localizador, curva esquerda na proa 130. Venda agora 130, Hotel Bravo Hotel, 4.000, né? Não, tá livre a descida até 3.000, ajuste meio 20. Salvador 35219, boa tarde. Né, 6314, para o táxi. Tente, o 6314, qual o POB, autonomia e alternativa? 104, 3 horas, corrigindo, 114, 3 horas e meia de autonomia e o alternado em Salvador. Gente, tá livre o táxi, seguindo o Airbus da TAM, via Ponte Índia, ponto de espera da 10, torre 18,6. O Chiné 6314. Gente, então segue o Airbus da TAM, na Índia, 18,6, ponto de espera 6314. O trip 5219 é o número 4 para copiar, para o destino Vitória da Conquista, aguarde um instante. Aguardo a sua escuta. Antes do Juliette, vou 925. Ok, eu vou no 925. Observe o Airbus da Oceania taxiando à esquerda. Dê passagem ao mesmo após o gate ao 01. Está autorizado após o Oceania. Sim, se após passagem da aeronave, autorizado o táxi até o 01, vou 925. E quais são? 3 minutos e meio, força aérea agora para o pouso. Trip 5488. Pouso na aproximação, informarei que está livre. 488 180, conforme via Whisky 42 até Lapa. E após modifica as regras e prossegue no nível 085. A decolagem da 10 curvará à esquerda após subida Momo, transição VATAP. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5046. Passaredo 2231. Autorizado 180, segmento 142 até Lapa, próximo 05. saída Romo, Vatap, da 10, terceira porta, quando 2046, controle 5208. Correto, 223 anda a passarete, chame o pushback e acionamento. Chamará. Pushback, acionamento 3217, portão 03, sai no Guarulhos. Ok, o TAM 3217, o portão 3. Aguarde mais um instante, temos 3 aeronaves já no ponto de espera. Ok, agora. Para o ataque, 7529, 92 a bordo, sobre 23 horas, eu saio no Guarulhos. Web 5729. Tá livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste é 1020. Web 5729. 20, táxi via pátio Índia, ponto de espera pronto, 186, 5729, bom dia. Voo 1077, cópia. Galeão, autorizado 360 nível. Via peso Luno 0 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10 com curva à direita após subida da EL. Da EL Leda e Leda Bridge para interceptar peso Luno 0. Controle 120 decimal 8, transponder 5045. Da proa vai passar o localizador, aguarde o último vetor para interceptar e iniciar a redução para aproximação. Vai provar, paciente. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3560 com informação Tango. 3560, chegada Mari, vê se mantém a 4.000 pés, 1.020 o ajuste. 4.000, 1.020 no ajuste, Mari informa que perdeu contato com o Recife, positivo. Sente. Oxenê 6327 solicita como final nível 180. Guarde coordenação 6327. Guardando. Nove cópia. Quatro cópia, 3 na mão. Autorizado, Congonhas, nível 360. Via Pesulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Pirassununga. Decolagem da 10, curva à direita, subida da EL Leda, Leda Bridge, para interceptar o Pesulu 16. O controle 120 decimal 8, transponder 5043. Chegado 360 para Congonhas, Trieve, Zulu 16, para voltar Zulu, Trieve e Pirassununga. Decolada 10, por direita, EL Leda, Trieve, pega 10, Trieve, Zulu 16. Transponder 5043 e controle 208. Gol 399. Tá correto, gol no 399 e chame pronto para puxar e acionar. Chama. Trip 5219, cópia. Cópia 5219. 120. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor e após Arbor, direto conquista. O controle 120 decimal 8, transponder 5064, trip 5219. Bueno, trip 5219 está autorizado a entrar em conquista nível 200, decolagem da 10, cumprindo Arbor após direto. 1208 é o controle de saída e 5064 aciona. Correto, proteja metros, 5219 da trip, chame pronto no pátio 3. Chamalo aí, mando. O trip 5488, autorizado a ingressar no pátio 3, a posição é a 04, porém encontra-se ocupada pelo ATR da companhia. Informe visual com o balizador e siga as orientações do mesmo no pátio, o trip 5488. 488, só informa o pátio 3, o box? Afirmativo, é pátio 3, a posição é a 04, porém está ocupada pelo ATR da companhia. E caso siga as instruções do balizador no pátio. Ok, ciente. Seguirá as instruções do balizador. Passar 160, chame Recife 1251, alterna 1-3-3-2-5. Chama Recife 1251, alterna 1-3-3-2-5, 6327. Tá autorizado, chame táxi, o TAM 3217. Para informação, temos um 737-800 da UEV aqui na Índia, o TAM 3217. Afirmativo, estamos ciente do tráfego, iniciando o antenando aqui o pessoal do sol, obrigado. Para. Chama a torre 186. 186, Oscar. Hotel Bravo Hotel, pouso autorizado no 0, 140 graus com 10 nós. Livre pousou no 0, Hotel Bravo Hotel. 3160, curva à direita, para evitar sobrevoo sobre o mar. Afirmativo, o 3160 curto, Lima Delta Lima, e reporta novamente aceptando contra o vento da 10. Sente, eventuando curva esquerda, reporta lá na perna contra o vento da 10. Curva à direita, ok? Curva à direita, Lima Delta Lima, para evitar o eixo da aproximação da 10. Sente, perdão, curva à direita, já efetuaram. Torre, Romeo Bravosca. Lembra a voz que prossiga. Interceptando aqui uma básica do sinal 197, solicita continuar a aproximação, interceptar final. 197, vamos ver a voz. Autorizado, o Bravo Oscar, e reporte 3 milhas fora da 197. Oscar. Torre, ajustando 63, dona 4, ponto espera, dona 0, pronto. Ok, após o sightation na curtíssima, a Lima tem 63, dona 4. Após o sightation, a Lima tem na 190, 63, dona 4. Contra o vento da 1-0, o Lima Delta Lima. Aviso ao Citation agora nesse para o pouso? Dá um visual ainda, senhor. ILS Pangolô, tá livre o ILS Pangolô? Campo, mantendo para o Nordeste, o Lima Delta Lima de imediato cruzando. Sim, Lima Delta Lima, visual, Citation pousando, cruzando a vertical do campo para o Nordeste. Azul 4206, boa tarde, acena identificação, desce para 3.000 pés, 1.020, direto Zuna. O Azul 4206. Passou o final, baixar travado, Romeu Bravosca. Bravosca, como 7, pouso autorizado, 140 com 8. Bravosca. Check-train. Lima Delta Lima, cruzando a vertical do campo, setor oeste da torre. Sente Lima Delta Lima, pro nordeste, o visual com o Alvo 54 agora cruzando, mantém-se afastado 2 milhas do eixo de decolagem da 1-0, tá na escuta, até a praia do Buraquinho. Sente, mantendo, autoriza manter a proa? Gente, consegui entrar o táxi pela Alfa e reporte antes da Juliette para ingressar no pátio principal? Duas milhas afastado do eixo de decolagem da 1-0. Sente, pro ar no buraquinho, mantendo 2 milhas, mantendo 500 pés, Lima Delta Lima. Juliette Tango Zulu. 286, Tango Zulu. 29. Ali mantém. Ali mantém, Tango Zulu. Tô, boa tarde, Tango Juliette Tango Zulu, tá estabilizado. Prossiga 1-0 ou 7, o Tango Zulu? 1-0, não tá visual com a 1-7 ainda, tá no Zolon. Sim, então continua a aproximação 1-0, aguardando para a pista livre. Tô com 2 traços para decolagem da 10. Ok, tá. Vai chamar, tá no Zolon. Meia 3-1-4, decolada 3-4, controle 1-0.8, bom voo. Autorizado, back, track, reporte 97 livre, Bravo Oscar, Solas 35. Controle Salvador, Oxenai 63-14, Momo. 63-14, boa tarde, contato radar vigilância de perto Momo, passando 2000. Perto Momo, passando 2000, 63-14. E 560 autorizado a aproximação ILS. Da Gol, efetuando o pushback. Assim que a mesma livrar o eixo da Juliette, ingresse no pátio principal e reporte na Lima, Hotel Bravo Hotel. Vamos aguardar o Gol, livrar o eixo da Juliette, reporte na Lima, Hotel Bravo. Alô, boa tarde, 35241, pronto para a cópia. Boa tarde, 35241, autorizado, Montes Claros, nível 200. A decolagem é da 10, com curva à direita, subida Arbor, após Arbor direto, Vitória da Conquista, e após Conquista, conforme o plano. O controle é 120.8, o transponder 5051, TP 5241. Ok, o 200, pista 10, curva direita após Arbor, após Conquista, após conforme plano, 120.8, 5051. Correto, TP 5241, chame no pátio 3. Reportará a TP 5241. Proa 325, à direita da rota. Gente, chamei de volta a trajetória de saída. Volta a perfil, chamaram a minha empresa na parte. 308, boa. De base para final da 07, embaixada travada, direto ângulo longo. Pista 07 livre, avistado, pouso autorizado, 130 graus, curte mais. Zolou. Pista 3, Leda, DCT Leda. Leda, ligado. Solo Salvador, é o gol 1925. 1.0, bordo, 4.9, autonomia, alterna galeão. Vicente, voo no 399, tá livre o táxi. Pátio Índia, ponto de espera da 1.0. Chama a torre, 18.6, o ajuste é 1.020. Vicente, Pátio Índia, ponto de espera da 1.020, no ajuste. Obrigado, boa noite, bom 399. Salvador, TP 5241 para o flashback e acionamento. Autorizado, chama o táxi, TP 5241, né? Para o táxi, TP. Salvador, é o gol 9925. Prossiga, gol 9925. 314. Gente. É Arbor. Obrigado. Fala, só pra botar pra cá. O Hotel Bravo Hotel, táxi agora à direita, na Mike, e na Quebec, chame a torre 18.6 para cruzar 1.7. Salve Salvador, voo 0.77, está no 02, foi estacionamento. Chegou no 0.77. Temos um Boeing da companhia taxiando agora pelo pátio. Assim que o mesmo livrar, na Índia está autorizado e chame táxi. O 1077. Afirmativo, pode sair do gol. Está livre, chamar para trás. 1077. Considere-se autorizado já o gol no 077. Autorizado, já. Não, 399, mantém o ponto de espera. Vai manter, autorizado. 3217, decolado 39, controle em 20.8, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 3217. Cruzamento até o pátio 5, para o hotel, para o Oscar. Restrito ao 320, chamamento 314. Firma autorizado da presente, direto dentro da Colina. Qual é a posição, petroleira? Firmo. Obrigado. Controle, boa tarde, T3297, coluna da EL. Ok, então 3297, boa tarde, direto no Leda, vigilância. Direto Leda, subindo 3297. Azul 4206, reautorizando 2.000 pés, livre LS, chama estabilizado. Azul 4, estabilizado, chama estabilizado, 4206. Então 3217, restrito nível 3400. 340, restrito 3217. Estabilizou já o ILS, pode passar para a torre contra o 3560. O senhor reportou agora estabilizado o ILS, então chame a torre em 118 decimal 62. 862, obrigado, até daqui a pouco. 3560, na escuta da torre. 3560, ciente, senhor, agora na sua escuta, baixou e travou o sinal, pista 10. Pouso autorizado no 30 graus com 10. Ciente, autorizado o pouso, pista 10, 3560. Para botar o visual, cruzamento, frequência livre, estacionado, bem-vindo. Jogo TRIP 5241, pronto para o táxi PLB 32, autonomia 4 horas, alterna Belo Horizonte. Ok, o Hotel Trips 5241, livre o táxi, pátio 3 e principal. E na Índia, chame a torre 186, o ajuste é 1020. 1020 na Índia com a torre 186 Trips. Mês 314, livra 150 na subida e chama Recife, frequência 126 decimal 85. 1285, Recife 6304. Oh, correto, boa tarde. Boa tarde. Controle, seria possível coordenar por centro para o 5729 e vai direto o bridge? Guarde coordenação. Guarda, 5729, obrigado. O 5729 passa 130, chama centro Recife na frequência 1251, fazendo coordenação direta com o centro. 251, 5729, obrigado, boa tarde. Salvador 077, está com 130 a bordo, 3 horas e 23 de autonomia, até na Campina, está todo pro táxi. Gente, táxi à direita, voo 1077, ponto de espera 1186 a torre, ajuste 1020. Afirmativa 1020, estado 1086, ponto de espera com 1077, obrigado, boa tarde. Livrou. Redan 3560, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, repórter Juliette, 3560. 1925, cópia. Siga. Está autorizado Brasília, o nível 360, via peso no 7. A decolagem é da 1-0, curva à direita, subida Arbor, após Arbor, Elefa. O controle é 120.8, acione 5053. Autorizado com Fortuna, voo Brasília, nível 13-0, primeira aerovia, perigo Luno 7, decola, dá 1-0 com curva direita, no perfil da Airport, pode agora elétrica. Controle 120.8, acione 5053, é o gol 1925. Correto, chame pronto no portão 1. Sente, gol 925. 3560, está mantendo a Alfa antes da Juliette. Gente, o TAM 3560, portão é o 03, está autorizado a ingressar pela Juliette. 03, obrigado. Vou no 755, cópia. Obrigado. Confins, está autorizado, nível 400, via Upzulu no 6. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, direto bridge. Vai interceptar a Pesulu no meio. O controle é 120.8. Acione 5060. Gol no 755. 400 aprovado com pins. Com pins. Decola da 10, curva direita. Da El Leda, voa direto verde para interceptar a Pesulu na 612. 208, controle 5060. Transponder o gol no 755. Correto, gol no 755. Chame no portão 9 quando pronto. Ambulância, direto Leda, sobe para o 360. Leda, ascensão 360, 399. Santos 3217, passa nível 130, chama centro no Recife em 125, décima 1, fazendo a solicitação direta para o centro. Boa viagem. Gente, bom trabalho, 3297. Funcionamento Trip 5219. Autorizado, Trip 5219, chame táxi. Chamaram ele. Frequência autorizada, o aeronave que chamou o controle. Regulado, 1077. Tânia, TAM 3190, gente da Tango. 3190, boa tarde, assina identificação. Desce e mantém 3 mil pés, altímetro 1020, direto posição Duna. Ok, muito grato, direto Duna 3 mil. Salvador, boa tarde, 1077. 1077 da Gol, contato radar na decolagem com 230 nós. Após 2 mil, voo Leda. Boa Leda, com 230 nós, boa 1077. Vitor, controle. Na posição rotatória, façam 360 pela esquerda, Papa Vitor. 360 pela esquerda? Positivo, pela esquerda. Política daqui, Kilo, prossiga. Meia, bem-vindo, Solas 48, direita, livrando 121.9, Solo. 219, boa. Oi. Pode ir, um abraço. Azul 4206, chame antes da Juliette, consiga o táxi pela Alfa. Chame antes da Juliette, Azul 4206. INS para passar o externo. Ok, ciente. Torre 118, meia dúzia. 26, boa tarde. Papa Vita, uma milha da rotatória vai efetuar 360 pela esquerda, confere? Confere, Kilo Papa Vita. Trip 5219 para táxi com 48 a bordo, 3:45 de autonomia alternativa de Salvador. O trip 5219 está livre o táxi pelo parte 3 e principal. Após táxi é Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste é 1020. Táxi aprovado via parte principal Índia. Alfa, ponto de espera, torre 118-62-5219. 241, boa tarde, contato radar vigilância. Após 2 mil pés, direto Arbor, 5241. Após 2 mil, direto Arbor, trip 5241. Gol no 077, velocidade liberada. Velocidade liberada, gol no 077. Amador, é da 3567. Prossiga, tá 3567. Só uma dúvida, tem a saída prevista para Brasília? É Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado.